47, você tá avisando com o campo? Negativo. Chame Torre Salvador, 1-8, decimal 3-0, bom pô. 8-3-0, certo. Salvador, Rio 9647, está na marginal, baixar trabalho. Sente o Rio 9647 avistado, autorizado pouso na pista 10, vento de 160 graus com 05 nós, ajuste no 0 no 3, Rio 9647. 647, certo. Zero, meio atualizada, final da pista na zero, resposta estabilizada. Ficou mais estabilizada na zero, 4-0-0-6. T47 no solo 22, livrando a pista via Fox após Alfa Kilo Parte 3. 7 Alfa Kilo pátio 3. Ah, 647. Ô, tomador, já tem autorização do 604 Gol? Tá pronto, cópia? Prossiga. Autorizado Fortaleza, nível 310, Pesulou 19, decola da 10, curva esquerda, Momo Froti, 1935, 5526. 310, conforme. Salvador, Fortaleza, Pesulou 19, decola Momo Froti, curva esquerda, 1935, 5526. Momo 164. Afirmativo, correto, no portão 2 a chama para puxa e aumento. Claro, táxi, Eurojet 6747. Estamos com 124 a bordo, 4 e 14 alternando com fins. 1, 2, 4, 4 e 14 com fim ciente. Está livre táxi via Índia e Alfa, chama ponto de espera pronto. Primeiro, táxi via Índia e Alfa, chamará pronto no ponto de espera da 1-0, Eurojet 6747. Estabilizou na final visual com a 10, 4006. 06, complete final, chame Turre 1183. 183, boa noite. Boa noite. Torre de Salvador, muito boa noite. É o 4006 da Azul, versão na final. Sente o 4006 da Azul, baixou e travou? Baixou e travou. Que sente, autorizado pouso pista no zero, vento de 170 graus com 0,6 nós, ajuste no zero no 3. Ok, ele me pôs na 10, 4,0,6. Se direcionamento no portão número 2 com 1604. Ok, com o número 04, tá livre início, chame para o táxi. Mara. Pronto, objeto 6747. Pode ser brilho 3 no papi pro azul? Ótimo, obrigado. Web 6747 tá com a espera pronta. 6747 observando o tráfego para pouso após o mesmo ali mantém. É, está observando azul após o mesmo ali mantém no 0 do jet 6747. Identifique, intercepta a chegada Amanda, essa via, ajuste no 0 no 3. táxi, o gol 60491 a bordo, 4 horas de autonomia, Recife, alternado. Gente, livre táxi, India Alfa, chama pode esperar pronto. Chama, o 604, India Alfa. Azul 4006 no solo 27, livrando o táxi via Alfa, Índia, portão será o 02. Alfa, Índia para o 02, Azul 4006. Quilmeia 747, autorizado a decoladão no zero, vento de 170 graus com meia dúzia de nós. Mi 13 no ajuste. Espera pronto com 604. Plano 604, ali mantém. Ali mantém, com 604. Minha 747 decola 29, controle 1935 com voo. Webjet 6747 decola agora aos 29, chama controle em 119.35. Amigo, é para essa? Negativo. Controle Web 6747 com 059013 no ajuste. Tradição gol 604. 40 vigilância 6747. Você copiou as outras chamadas não? Confia? Tu copiou outras chamadas nossas não? Não, copiei essa agora. Obrigado. Confirmando, aguardando em 183. Afirmativo, cópia 6830. Obrigado. 6747. Firme? No Rio 9647, senhor. Poderia coordenar o nível 300 para Guarulhos? Ok, Rio 9647, 300 Guarulhos, aguardará. Ainda não temos aqui o seu plano. Ok, muito obrigado. No 604, decolou 32, chama controle em 1935, ao voo. 1935, obrigado, boa noite. Controle, Salvador, gol. Gol no 604, cola saída, Momo. Por 604, sobe para o nível 310, vigilância radar. Número 310, vigilância, gol 1604. Controle Salvador, boa noite, gol no 076, informação Alfa. Noite, gol no 076, sem identificação. Autorizada a descida via Mari, ajuste no 013. Desce via Mari, ajustado no 013, gol 1076. Gol 1889, cópia. Prossiga. Gol 1889 autorizado para o Galeão, nível 400, via Upper Zulu no 4. Decola da pista no 0 com curva à direita, saída da El, transição Blast. Controle em 1.19.35, transponder 5534. Autorizado Galeão 400, via Upper Zulu 1-4, saída da El, transição Blast. Decola da 1-0 com curva à direita. 1.19.35 é o controle, 5534, transponder, gol no 889. Correto, chama para puxa e acionamento, portão 9. Mará, obrigado. Jet 6747, chama Centro Recife, frequência 1288, alterno 3325. Recife 288, alterna 3325, Jet 6747, boa noite. Boa noite. Gol 604, chama Centro Recife, frequência 12685, alterno 2545, gol no 604. 12685, 12545, gol no 604. No IMF, até 3305. 3305, complete a final, chame Torre 1183. 183, contorno, até já. Torre Salvador, até 3305, vai passar o externo. Boa noite, Antônio 3305, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, o vento de 160 graus com 07 nós, 1013 no ajuste. Ok, boa noite, livre pouso, TAM 3305. Oi, Gono 889, para posicionamento, posição 9. Está push? Gono 889. Livre push, posicionamento, Gono 889, chama para o táxi. Chama na táxi, 889. Gol 076 autorizado, a final da pista no zero, reposta estabilizada. Reposta estabilizada, 076. Gol no 076, no solo agora ao 41. Está livre táxi via Alfa, Índia, portão é o Uno. Poderia confirmar para o TAM 3305? Meia dúzia, é para o 3305. Gol 889 para o táxi, o POB 67, alterna Campinas, 4 horas e 14 minutos. Meia sete, Campinas, 4 horas e 14 minutos. Seguinte, autorizado seu táxi, via táxi Juliette Alfa, chama o ponto de espera pronto. Juliette Alfa, não posso esperar. Semana próxima, 889. Que o 3305 da TAM vai dar pra sair um tráfego que tá indo pro ponto de espera, pode estar livre com 612. Gente, 3305. Só descida, o ajuste no 013. Via Mari, 1013, chamará estabilizado, TAM 3178. Rio 9647 na escuta? Direto ITAP para o 3178. Está Salvador? O TAM 3178 autoriza direto ITAP. Oi, ITAP. Obrigado, direto ITAP 3178. Livre ingresso, a linha decola 180 graus com 05 nós, 1013 no ajuste. A linha decola da 10, Gono 889. Controle Salvador, boa noite, trip 5515. 5515, identifique. Mantém nível no 40, proa da posição Pelô, chame da de descida. Salvador, trip 5515, poderia confirmar a mensagem? Trip 5515, identifique, voe posição Pelô. 5515, identificou, voando Pelô. Sente. Localizador, eu tenho o campo à vista, gol 1076. 076, complete final, chame torre 118, decimal 3. 1283, gol no 1076.